3, 8, 5, 8. É 3858, completa a final, me chama Torre Salvador, 118-95. 18-95, uma boa noite, bom serviço. Salvador, uma boa noite, são 3858, final da 10 passado travado. São 3858, ajuste 10 no 6, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 139. Autorizado, pouso 10, são 3858, ajuste 1600. Torre Salvador, boa noite, Azul 2795, sentido da Romeu. Azul 2795, boa noite. Está em contato, radar passando o Conde, vou na proa de Bonf para chegar a Bonf. Proa de Bonf para Bonf, o 2795. Boa noite, chegou o 973.0 da 109. Eu, o 973, autorizado a alinhar e manter, pistão 0. Alinhar e manter, 973. São 3858, solo 26, alegre pista direita, chame controle solo 121, décima 1. 121, quebrando a direita, tá? 3858, obrigado, boa noite. Beijo. Com o Taxi Alfa, potência Juliana. Posso orar, senhor de mestre, já 358, autorizando ingresso, continua em posição 02. Ativo na posição 02, obrigado. 358. Uno 973, decolado 28, chame controle Salvador 120, décima 8. Vai, chamou o controle 1208, gol 1973, obrigado. Boa noite. Salvador, boa noite, gol 1973, decolou. 1973, boa noite, contato radar, só para nível 360, gol Leda. Ok, vai valendo, gol 1973. Faz descida azul 2795. Azul 2795, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no meio. 4 mil pés, no 0 no meio, desce via. Está livre das restrições azul 2795. 104 mil livre das restrições 2795. Exato, chama táxi, puxando minha 3 minutos. Voo 1973, chama para Recife na frequência 1251 e alterna 13395. Polo 251, podia confirmar a cidade? 13395. 13395, obrigado, boa noite, voo 1973. Então 3305, aciona a identificação, autorizar a chegada mar e deita para o nível 050. T795 está autorizado a final do ILS X-Ray, deixa para 2 mil pés, informe e estabilizado. Desce 2 mil pés, autorizado o X-Ray, vai informar estabilizado 2795. Táxi à direita Índia, ponto espera pista 102, 11895, que legal no 0116. 6310, autorizado ali área decolar, pista 10, vento 1000 graus, 149. Chame 6310, decolado ao status 3, chame controle, Salvador, 120, decimal 8. 08, boa. Azul 2795, completa final do ILS, chame a torre, Salvador, 118, decimal 95. 118, 95, com a torre 2795. Controle Salvador, boa noite, chame 6310, passa 1610. Alô, deixa na 6390, está em contato radar, saída Pucas, se for para o nível 350. 350 na Pucas, 6390. É 3305, está livre a final do ILS X-Lay, desça para 2000, o ajuste na 09000 e informe estabilizado. Estabilizado, é contra a estabilidade, pode testar o. Autorizado o ILS Whisky para 10, está em 3305. Salvador, boa noite, Azul 2795, baixado e travado. Azul 2795, ajuste no 0 no 6, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1 no 0. Vento 090 graus, 149. Pouso autorizado na 1 no 0, Azul 2795. aeronave? Bom, 09, para... 1096, autorizado, Serra Bravo, Foxtrot, Zulu, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola a pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil saída, Momo, transmissão, Choti. Transponde 55, correção, 5112, e o controle no 208. Ok, está autorizado então Fortaleza, conforme rota, no nível 370, decola da 10, sobre esquerda, Momo, Choti, 1112, 12,8, conforme o voo, 0909. Meia correto, protegimento já funcionou, tô fazendo. Salvador Ronaldo, 2795, contra 0 Tax, Alfa Kilo, parte 3, a temperatura é 4 por mil. Alfa Kilo, parte 3, 4 por mil. Cruzado, prego pelo. LA 310, chamada Recife, na frequência 12685, alternando 12545. 12585, dados. Livre a velocidade, chamada 313. Salvador, 3305, completa final e chama Torre Salvador, 118.95. 18.95, grande. Torre Salvador, boa noite, na 3305, estabilizado, 2 milhas para a Inglaterra. 3305, ajuste no 06, avistado pelo autorizado, pista no 0. Vento 090 graus, 132. Em repouso, pista 10, da 3305. noite, show Mike Yankee Golf. Mike Yankee Golf, prossiga. Para autorização de tráfego, Guarulhos, 7315. Confirma novamente, Mike Yankee Golf? Corrigindo, desculpa. É o TAN 3815 para autorização de tráfego, Guarulhos. TAN 3815, autorizado Serra Brava, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola no zero, primeira curva direita, fecho de saída, da El, Liga, Motifa. Transponda 5123, controle 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota do plano de voo, Aperzulu 10. Da El, Leda, Motifa, é a saída 5123, 1218, controle. Apenas controle, 120.8, frequência. Corrigindo então, 1208, correto. Correto, seja a minha chance na posição 08. Alfa. Na 3305, autorizado, Alfa, Juliette, parte 1, na posição 05. Alfa, Juliette, parte 1, na posição 05. Solo, boa noite, na 3258. 3858, Fortaleza, pronto, cobre. Pronto, cobre. Utilizado Serra Bravo, Fox Trot Zulu, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída, monta, transição flutir. Transpondo 5103, controle 120.8. Segue as instruções da equipe de solo para o pushback no 09 e chama para os táxis quando na TV 08. Vai coordenar com o então, para autorizado, pushback no 08? Vai coordenar com o 08, através do 08. Vai coordenar com o através do 08. Para o controle? O senhor está chamando o controle do Salvador. Estabilizado, Chané 6313. É 313, completa final do ILS, Chané 2, Salvador, 11895. 1295-14-6313. Salvador, boa noite, Chané 6313. Chané 6313, ajuste no 0, no 6. Pouso autorizado, pista no 0. Vento 080 graus, no 2J. Repouso, Chané 6313. Fortune 98, good evening, Skokadet, clear, Mari, Aguilar, thanks for the view, find you. Azul 4298, you're clear to final flight direct to Duna position, Azul 4298. A 313, no solo 03, a liberar via Foxtrot, chame solo Salvador, 121, no décima 1. 221, 6313. 6313, autorizado da Alfa, após reportagem da Juliette. Salvador, eu vou 1090 agora para o site de bola. 2 a bordo. 0 táxi 71 no Índia, ponto espera pista na 0 torre 1 no 8995, ajuste de altímetro no 0 no Índia, voo no 0 no Índia. Configura a nave. 38, para o posto de acionamento. Deixa na posição 02 e aguarda para o posto. Aguarda para o posto da 38. Boa noite, Rio 5974, aciona a identificação, deixa para 4 mil pés, chega na ponta e o ajuste 10 na meia. Autorizado, Brad Berg. Pista 38, 1 no 5, autorizado o push, chama táxi na posição 08. Pushback, acionamento 38, 1 no 5. 8858, contando com a equipe de solo, após passagem Boeing 737-800 da companhia Goa Caldo, autorizado o push, chama táxi na 02. Após passar pelo nave da Goa, ainda aguarda, autorizado o push, chama táxi na 02. 8858. Linha 313, observa Boeing 737-800 da companhia Goa, após o mesmo ultrapassar, taxiway Juliette, autorizado ingresso, posição 0612. Salvador, muito boa noite, voo 1096, a próxima ponte espera da 10, pronto para decolagem. Voo 1096, boa noite, autorizado, alinhada de decolagem, som 10, vento 0, 90 graus, 129. Autorizado, alinhada de decolagem da 10, para o voo 1096. Boston Time 8 feet, can it transmit 6 to the ILS final report services? Get down to 2,000 feet, 096, decolador 08, chame controle Salvador, 120, décima 8, morro. Controle 108, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1096. As meia, contato radar, turma 3370, via, sai da Momo. Você para o AZ1Z? Contato radar, turma 3370, via, sai da Momo. Via Momo, para 370, gol no AZ1Z. Para o site está 3858, tem 162 a bordo, novamente 3 horas, alterna João Pessoa. Está 3858, autorizar o taxa à direita, Índia, ponto de pista no 02, 118.95, ajuste de altímetro no 017. Autorizando direita, Índia, para o ponto de espera da 10, torre 1895, está 3858, boa noite. Boa noite, 358, boa noite, autorizado. Alinhar e decolagem estão no zero, vento 090 graus, 129. Alinhar e decolagem no zero para 358. Uma 096, como trânsito na sua posição de 2 horas, está 1,6 milhas no rumo sul, cruzando 085 para 4 mil pés, é um Boeing 728. Gente, vamos lá, vamos ver. O Rio 5974, como trânsito na sua posição de 11 horas, está cruzando 065 para o 370, é um Boeing 738. Na 02, no 895, ajuste o time aqui na 017. Destaque, Pátio Inca, 3895, 097, o Arquim, 3295. Azul 298, contact Tower 331, 118, that's my line 5. 1895, Azul 298. 3974, vista para 2010, o ajuste é 1097, autorizado ele é sexto, reposto estabilizado. Desce para 2010, 0107, 08, boa noite. Azul 4298, I have you in touch, Pitland, runway 10, wind 090 degrees, 10 knots. Pitland, Azul 4298. Oi? Controle da 3858. 3854, boa noite, contato radar, matejou 370, via sai da Momo. Via sai do Momo, para o 370, poderia voar para o Tida presente? Azul, eu preciso da saída para 3858, tem um... Ficou um traço do... É no mesmo nível, na mesma saída. Gente, mantendo o perfil, tá 3850. fuego 1, Charlo 3. Como é que eu sigo? Se ajudar, podemos acordar a sortida pra gente. Eu te vou colocar na coceta e fica à tarde. Bom, use teu. Uma 096, vou ir pra ti. Bora, pra ti, uma 096. Uma 096, chama o C35 na frequência da 2085, alternativa 15545. 2782 na escuta do controle? Gente, na sua escuta, 2782. 2782, Rui Duna, no ideal desça para o 050. No ideal desça para o 050, possibilidade de voar o Sierra Vito 366? Sobre o Chazoi Electric? Solicita o Whisky, 2782. 2782, ciente, autorizado. Esse é o autorizado mais próximo ao Electric, inicialmente, Rui Sierra Vito 366. 366, o azul 2782, iniciando descida 050, 2782. Autorizado. Afirma, Tandra 215, a linha mantém 10. Azul 4298 on the ground at 17, that case is to the right by the X-ray Fox Trot and contact ground 121, that's my one. Torre Salvador, Rio 5974, final da 10, baixado e travado. São 3815, autorizado de falar, pistão no 0, vento 090 graus, 12 nós. Decolagem 1-0, 3-2-1-5. Boa noite, continua a aproximação, aguarde pista 1-0 livre, a voz da TAN iniciando a rolagem. Este Rio 5974. Rio 5972, pouso autorizado, pistão 10, vento 090 graus, 119. Vente, Rio 5974, livre pouso, 90. CAM 3815, decolar 218, controle transfere, 120, decimal 8, bom voo. 1208, 3815. Salvador, boa noite, 3815. 3815, boa noite, contato radar, cima de Jô 340, via saída da Elfa. Sim, 340 da Elfa, 3815. Salvador, 4 350 pode voar. 350 pelo Catabuco. Abuco. Salvador, confirme o vento, por gentileza. Vento 090 graus, 1, 2, 9. Graças.